Qual é que é a importância deste evento? É tempo de Natal. O tempo de Natal é tempo de reunião, de convivermos enquanto família, enquanto momento de partilha. E com este regresso do Natal Sénior, agora em 2024, é proporcionar a estes cidadãos que estão nas várias instituições de solidariedade social do Conselho um momento também de reunião, de partilha, de convívio. E é importante porque regressamos ao Natal Sénior a pedido das instituições, em período de inverno, Natal Sénior, não é? E depois do período que atravessámos, foi um período de grande desafio para todas as instituições, foi o período da pandemia, portanto, do Covid. Já tínhamos regressado com momentos de convívio e de partilha, como o Dia da Espiga, outros momentos de partilha, como fizemos convívios no Parque dos Marmelos e em outros espaços. Portanto, tem tido um bom feedback para que isto continue a realizar. O interessante é que eu pensei que seria difícil regressar aos convívios de Natal, até por estamos também a passar por um período de contingência por causa das gripes, constipações, mas houve uma operação de vacinação que correu muito bem. E são as próprias instituições que pedem o regresso e que se organizaram para criar as condições para o regresso do Natal Sénior em 2024, que é excelente. E é assinalável estarem aqui 315 cidadãos de 15 instituições particulares de solidariedade social a conviver. Agradecer também o gesto de reconhecimento com a presença, o gesto de reconhecimento perante a rede social e as nossas instituições, pela presença do Sr. Bispo, Dom Virgílio Antunes, e pela Sra. Diretora Distrital da Segurança Social, a Dra. Manuela Veloso, estarem aqui neste encontro de Natal Sénior. É também uma oportunidade de reconhecerem a importância destas instituições pelo serviço que fazem, pelo serviço que fazem a cuidar e a proteger dos cidadãos, seja os cidadãos que estão nos respectivos lares, agora designados de herpes, os que estão em centro de dia, os que estão em apoio domiciliário. E é também uma forma de reconhecermos publicamente, como fizemos aqui, o trabalho dos profissionais do setor social, dos colaboradores das instituições, todos os trabalhadores, os auxiliares, os técnicos, os dirigentes. Agradecer-lhes também publicamente este trabalho fantástico que fazem de cuidar e proteger estes cidadãos que estão à guarda das instituições. E as nossas famílias podem confiar nas instituições que temos no Conselho de Oliveira do Hospital. Como tantas vezes temos dito, temos uma rede social de excelência. Hoje também se comemora o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, por isso também foi feito um convite às instituições que prestam estes cuidados. Sim, sim. Habitualmente a Santa Casa da Misericórdia de Galizes e Arcial já participam nas iniciativas da rede social, nos encontros das instituições de solidariedade social. Foi feito esse convite e é importante que estejam aqui. Também é um momento... São instituições muito especiais, que têm um desafio muito específico. O nível de preparação técnico, as especificidades do cuidar e proteger os cidadãos com deficiência, de facto, exige muito estas instituições, numa altura em que, felizmente, o Conselho também vê aparecer um conjunto de novos equipamentos sociais, ou seja, novas estruturas vão ser criadas, novos postos de trabalho vão ser criados, vários investimentos estão neste momento em curso no Conselho. Isto quer dizer que vamos robustecer e vamos elevar a qualidade das respostas e também a quantidade de camas disponíveis, de lugares disponíveis para cuidar e proteger dos nossos cidadãos com mais idade. E isso isso é muito positivo, porque isto cria coesão social e um ambiente de proteção no nosso concelho. E que todos tenhamos saúde para um dia, e duremos o suficiente para um dia termos um lar de qualidade e cuidados com afeto em cada um desses lares, cada um de nós tenhamos essa possibilidade. Em Oliveira do Hospital temos uma boa rede, quer a rede de lares do setor social, quer a rede de lares também do setor privado. E em nome do município, dar-lhes um público reconhecimento e agradecimento pelo trabalho fantástico que fazem. Todos os dias há viaturas a circular e a ir à casa das pessoas para garantir o apoio do domiciliário. Há pessoas preocupadas em higienizar, em levar as refeições, em recolher a roupa, em cuidar da roupa, em entregar a roupa lavada. O trabalho que se faz de animação e dinamização de atividades nos centros de dia e nos lares, de facto, é um trabalho que deve ser reconhecido e deve ser louvado. E é isso também que fazemos aqui neste encontro de Natal Sénior em 2024. Já não sei quantos anos desde o último, mas de facto ainda bem que regressámos. E as pessoas regressaram com alegria e com vontade de participar. Também quero agradecer à Hepta Oliva por ter aqui proporcionado a atividade física, ao Coral de Santana por ter acompanhado a celebração eucarística e também à Tuna de Estegó e ao Coro Infantil da Fundação por animarem a tarde. Parabéns a todos.